Deixe-me ir. Preciso andar. Vou por aí a procurar. Rir pra não chorar. Está no ar mais uma vez. Meu brinquedo estupefaciente através da música Moqueca de Siri. Ela Soares. Olha ali. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Pra dançar, vivi criança correndo da fome no país do homem que quis me roubar, que quis me matar. Deixa meu pranto rolar e o choro do samba ecoar aos becos boêmios e piras que cantam a história se perpetuar. Depois que eu me encontrar. Todo apoio à jornalista Shirley Alves, que com o Intercept desmascarou o caso Mari Ferrer, que não lembra, ela foi esculachada numa audiência online. Enfim, todo apoio a ela, que foi condenada a um ano em regime aberto e mais uma multa de 400 mil. Então, galera, horário novo, de agora em diante, Moqueca de Siri ocupa todo o poente. Então, esse brinquedo estupefaciente através da música, minha viagem sonora, agora vai das 6 às 8, toda quinta, direto do B-Studio, e depois fica disponível ad eterno no archive.org. Domingo continua o repeteco às 11 da manhã, valeu? @moquecasiri nas redes sociais, moqueca com U e QU, prêmio PCA 2007. Como melhor podcast, quando ninguém sabia o que era isso. Prêmio Audi Blanc 2020. Galera da cultura quer saber, cadê o resultado dos editais? Prefeitura de Florianópolis. Secretaria Estadual de Cultura. Como é que é? Fundação Catarinense de Cultura. Cadê os resultados? Tô aqui com o DJ Taíra, que daqui a pouco vai conversar com a gente. E aí, tudo bem, gente? E vai falar tudo sobre a festa que acontece sábado no Rancho do Pescador. Um abraço, Rafa. Tapioca Festa. Conta com a participação do DJ Kibo. Ainda vamos ouvir, além da carrapeta do Taíra, que estamos ouvindo no fundo já uma mixagem dele, do Léo Bons. Vamos ouvir Jussara Marçal, Gabi Amarantos, Dona Nete, Jurema Paz, querida amiga, Ana, Carla Sabá, Igapó de Almas com Alice Carvalho, Vivian Benford estreando, Planet Hemp na mixagem de Seco Bass. Planet Hemp ganhou o Grammy Latino, melhor disco de rock. Manigang, Uai, Uiatã, Raíra, Quebrante Lourdes da Luz, Lívia Neri, Alan Spirandelli, lançamento, chegou através da DJ Goya, queridaça, Emma Patai, na mixagem da DJ Flávia, Marco André, querido, de Manaus, Samuque a Selva, Tata Ogan, Romero Ferro, Duda Beat, Iago Sebais, Céu, Mundo Bita, Gilberto Gil, Gal Costa e DJ Nirso. É tudo isso aí. E ainda tem o Taíra que vai interferir na carrapeta aí. Taíra, é uma satisfação enorme recebê-la aqui na rádio Comunitária Campestre, no Bia Estúdio. Salve, salve, Siri, tudo bem? Eu que tô feliz aqui de você estar na rádio. Era pro Taíra ter vindo junto com a Goya da outra vez, mas foi ver a lua. Fui ver a super lua. Enrolou? Foi? Rolou, lindo demais, primeira vez. É maravilha, agora vingou. Então, como eu faço com todo mundo que vem aqui, antes de tudo eu proponho uma regressão. Como que... voltar lá atrás, como que começou essa relação com a música e até se tornar uma profissão, se tornar um ofício, né? Ah, tá, vamos lá. Não, assim, meu pai sempre foi muito musical, só que sempre foi uma questão de hobby pra ele. Meu pai era um cara que veio do interior, trabalhou na roça e tudo mais. Mas sempre tocava um violãozinho lá em casa, né? Um sonzinho, assim. Eu acho que isso acabou influenciando a gente. Porque meu irmão também gostava muito de música. Meu irmão era metaleiro, headbanger, dos anos 80. E aí, por influência dele, do meu pai, eu comecei a ouvir música também, né? E eu não tinha a menor ideia que eu ia cair onde eu tô hoje, sabe? Mas sempre gostei de música, sempre gostei de dançar muito também. Sempre gostei de dançar. E essa aproximação, ela chegou muito da cultura. Foi muito engraçado, porque veio muito da... Eu sou de São Paulo, né? Então, essa aproximação de música, de querer dançar e de querer ver tudo isso, começou com os b-boys, a época do breakdance dos anos 80, final dos anos 80. Ali, aquilo me chamou muita atenção. Os caras dançando, o grafite, né? Que é tudo parte da cultura hip-hop. Então aquilo pegou muito em mim, assim, muito. E depois, com o tempo, a dance music, que tocava em rádio em São Paulo também, isso me fascinou. E ali se abriu a vontade de querer aprender a discotecar, né, vindo os DJs, ouvindo programa de rádio de DJ. Só que a luta para você virar um DJ profissional, isso foi acontecer 20 anos depois, né? Mas foi dureza, porque assim, eu trabalho desde os 16 anos de idade, né? Office boy, já trabalhei no McDonald's, já trabalhei em bazar, já trabalhei auxiliar de escritório. Meu, eu fiz tudo que você pode imaginar nessa vida. E sempre foi um medo tentar ser DJ, que era uma profissão que ninguém entendia. Agora, nos últimos 10 anos, é uma coisa muito famosa, mas... Eu tenho 30 anos de carreira, 20 anos, 30 anos atrás, não era. Então, foi complicado fazer essa alteração, né? Demorou muito. Mas eu sempre discotequei. Sempre foi uma coisa paralela ao meu trabalho. Então, foi essa guerra. Pessoal, acho que muita gente tem essa de abandonar o trabalho normal. Sei lá, o trabalho que te dá dinheiro para correr atrás de um sonho, né? Ou algo que você tem muita vontade de fazer. Eu passei por a mesma dificuldade que todo mundo passou. Mas eu era novo, eu tinha 22, 23 anos. Eu falei, deixa eu arriscar agora, porque se der errado eu volto, né? Depois de mais velho vai ser mais difícil ter essa energia, essa vontade, né? Esse drive, essa coisa toda. Então, aí eu fui, teve os perrengues que todo mundo tem, mas uma hora acabou dando certo, virando, conseguindo pagar as contas. Eu morava sozinho. São Paulo, você trabalha para pagar aluguel, né? Eu falo sempre isso, que é muito caro, né? Morar em São Paulo. Mas foi dando certo, e aí isso foi criando o lance de viver discotecagem, que era muito difícil, né? E daí passou pro rolê de produção musical mesmo também, né? Sim, eu sempre tentei produzir muito cedo. Eu comecei a tentar produzir no meio dos anos 90. Mas eu produzia e desistia. Você tem um lance de autoconfiança. Eu tinha medo de mostrar as músicas que eu fazia. Tinha medo de ser esculachado, né, pelos amigos, pelas pessoas. E aí eu só fui criar vergonha mesmo, assim, perder a vergonha lá pros anos de 2010, por aí, que eu agora comecei a mostrar minhas produções pras pessoas e me arriscar mais, assim. Foi meio que por aí, assim. Então vamos ouvir Muqueca? Vamos ouvir Muqueca. E daí a carrapeta fica na disposição aí do Taíra para esquentar para a festa de sábado, que depois a gente volta a conversar para falar sobre a festa. Vamos lá, então. Bora. Muqueca. Agora fica a critério do DJ Tair da Carrapeta. Bora, bora! Essa é uma música do Gil que eu gosto muito, muito, muito. Ela é muito conhecida, chama Oslo Doom. Eu vou pra Oslo pra sair no Oslo Doom. Bloco Asfo da terra do bacalhau. Neve ou passa sol, vai pra avenida no dia de carnaval. Eu vou pra Oslo pra sair no Oslo Doom. Bloco Asfo da terra do bacalhau, que todo ano cai a neve ou faça sol. Vai pra avenida no dia de carnaval. Eu vou pra Oslo pra ver a turma do Pelô, do Pelourinho, Pelourinha, Pelourão. Eu vou pra Oslo aprender um canto pra Xangô, que lá se chama Thor, o filho do trovão. Eu vou pra Oslo encantar, eu vou pra Oslo encantar aquela moça, a mais bonita do lugar. Do pé lourinho, lourinho, da cabecinha lourinha, do coração igual ao nosso a palpitar. Enquanto o Gil vai pra Oslo, sábado a gente vai pro Rancho do Pescador, em Tapioca, festa. DJ Taíra e DJ Kibo. Ainda tá na promo, né? Tamo na promo de R$30 individual e R$50 ingresso duplo. É, quem puder comprar, tem o link lá no Instagram da Tapioca, Tapioca_Festa. Free Trans e Free PCD. Isso, aniversário do mês de novembro também, mas tem que falar com a gente pra deixar o nome na lista ali, tá? Tapioca_Festa. Festa. Sábado, dia 25. Jorge Ben. A partir das 22. Mais uma que vai rolar lá. Sim, Jorge Ben, te ama, Jorge Ben. Quem não ama, né? Gente, pois enquanto existe Deus no céu, eu Tindoró, dindinha, dindinca, tindoró. Tindoró, dindinha, dindinha, tindoró. Chama e chama mamão. Chama e chama mamão. Cura e mata, cura, cura erê. Chama e chama e chama. Viva a vida. Procure um lugar calmo, aconchegante, limpo e perfumado. Faça bem, seja feliz e muito obrigado. Chama e chama e chama e chama mamão. Chama e chama mamão. Chama e Taíra, mais uma vez, seja bem-vindo à Rádio Comunitária Campeche. Muriquinho pequenino. Clementina. Muriquinho, isso, Clementina. Canto 2. Esse é um disco com o Tia Doc e Geraldo Filme. É interessante que é um disco bem emblemático, né? Sim, sim. Ele foi uma trilha, né? Onde vai o parente pro quilombo do mar? Eu não tenho, não sei essa. É, eu vi uma. O Thiagson é um cara, é um doutor em música que aborda o funk, né? Ele falando desse canto mesmo e da batida do funk, da proximidade da batida do funk. Né? E ele falou que esse disco é dos anos 80. Mas eu não vi ele falar de trilha, não. Ah, tá, entendi. Pergunta onde vai o parente pro quilombo do Dumbá. E chora, chora, gongo e devera. Chora, gongo, chora. E chora, chora, gongo e cambada. Chora, gongo, chora. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente samba na cacunda. Curugunda, onde vai? Curugunda, onde vai? Ô parente pro quilombo do Dumbá. Curugunda, onde vai? Curugunda, onde vai? Ô parente pro quilombo do Dumbá. Ei, chora, chora, congo e devera. Chora, congo, chora. Ei, chora, chora, congo e cambada. Chora, congo, chora. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente que samba na cacunda. Curugunda, onde vai? Curugunda, onde vai? Ô parente pro quilombo do Dumbá. Curugunda, onde vai? Curugunda, onde vai? Ô parente pro quilombo do Dumbá. Ei, chora, chora, congo e devera. Chora, congo, chora. Ei, chora, chora, congo e cambada. Chora, congo, chora. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, parente de samba na cacunda. Curugunda, onde vai? Curugunda, onde vai? Ô parente do quilombo do Dumbá. Curugunda, onde vai? Curugunda, onde? Agora Samuca e a Selva, detergente, mais uma da carrapeta de DJ Taíra, que tá aqui na Rádio Campeche. Quer trocar uma figurinha conosco? 489-9150-5037. Te cozinhar e da Tapioca, mais alguma agenda? Eu tenho dia 3 de dezembro, um domingo, a gente vai fazer uma tapioca, esse convite veio ontem, hein, fresquinho, a gente vai fazer uma tapioca, uma mini tapioca no Bugio, no centro. Boa! Entrada colaborativa, né? Isso! Bugio é um lugar que eu adoro pela democracia, assim, de público e tudo mais, eu gosto muito, muito, muito. Também gosto. São Jorge, Jussara Marçal e Kiko Dinucci. Mais uma que vai rolar na tapioca, hein? A noite iluminado, luto sem pestanejar, derrubo sem me esforçar, aguarmição. A guimba e a fumaça do meu cigarro, cego o olho do soldado que pensou em me ferir. Com um sorriso, derrubo uma tropa inteira, mesmo que na dianteira. Sombra, venha me seguir. O gole da cachaça esguicho no ar, chorando na labuta, ouço a corrente se quebrar. E o golpe do destino, esse eu sinto, mas não caio. Guerreio é no lombo do meu cavalo. Guerreio é no lombo do meu cavalo. Bala vem, mas eu não caio. A armadura é proteção. Agora a Sila do Coco, Carolina. Na tapioca vai ter de tudo, hein? A gente faz um rolê do Brasil inteiro. Então vai ter carimbó, vai ter coco, vai ter jechá, vai ter MPB clássica, vai ter samba, vai ter tudo, hein, gente? Tapioca com coco combina. Quando viram, quase de maiô. Vem cá, vem bem, vê o que essa menina fez. Essa menina tem nome, o nome dela é Carol. Carol, Carol, Carol, Carolina. Carol, Carol, Carol, Carolina. Mas a turma era amiga, não maltratou a menina. Mas ainda hoje choram. Aconteceu, a turma se reuniram, vão para o tubo. colocaram na cacimba para ela esfriar. Uma menininha viu, derramou na canaleta. A turma quando viram, quase desmaiou. Ei, ei, vem cá, vem bem, vê o que essa menina fez. Essa menina tem nome, o nome dela é Carol. Javan, fechando a participação do Taíra aqui no Moqueca de Siri, fato consumado. Depois a gente conversa. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala um coração. Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora. No fundo eu julgo o mundo, fato consumado, e vou embora. Não quero mais demais a mais me aprofundar nessa história. Arrei os meus anseios, perco, veio e vivo de memória. Eu quero é viver em paz, por favor me beija a boca. Na razão, pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão. Pra mim não é qualquer notícia que abala o coração. Se toda hora é hora de dar decisão, eu falo agora. No fundo eu julgo o mundo, um fato consumado, e vou embora. Não quero mais demais a mais me aprofundar nessa história. Arrei os meus anseios, perco, veio e vivo de memória. Eu quero é viver em paz, por favor me beija a boca. Que louca, que louca. Eu quero é viver em paz, por favor me beija a boca. Que louca, que louca. Eu quero a boca, que louca. Taíra, valeu pela presença. Muito obrigado, Siri. Um prazer participar aqui com vocês, viu? Uma satisfação enorme. Agora, o último lançamento. Isso, é uma música que... É uma regravação, né, da música da Rita Lee, o Alô Marciano. Ficou famosa pela Elis Regina. E aí eu chamei a Ermília e o Matheus Romero, daqui de Florianópolis, pra ajudar a fazer isso. Os dois são daqui, a Ermília também? Eu não sei se eles são daqui, Manezinho, mas eles moram aqui há muito tempo, já envolvidos com a cena musical e tudo mais. Ermília Carmona. E Matheus Romero. Isso aí. E no sábado, todo mundo no Rancho do Pescador. A partir das 10, Tapioca, hein, gente? Música brasileira pra todos os gostos. Tapioca _ festa no Instagram. Chega lá, tem promo de ingresso duplo. Promo 30, individual, ingresso duplo 50. PCD e trans livre. Isso. Um abraço pro Rafa no Rancho do Pescador. Querido Taíra, é uma honra, uma satisfação enorme recebê-lo. Eu que sou... Adoro sua pista, estarei lá, óbvio, mais uma vez. E dia 3, no Bugio... Três vão ter uma mini tapioca lá no Bugio durante o dia. Começa acho que umas 8 e vai até umas 12 da manhã. Pra quem pediu mais cedo, né? Tá aí, ó. É, no sábado vai até domingo 5h15. 5h15 o Rafa tira a coisa da tomada. É isso mesmo. Valeu, galera. Alô, alô, Marciano. Muito obrigado, valeu. Taíra Groove. No... Taíra, Instagram, Taíra Groove. Groove é G-R-U-V, tá, galera? No Instagram você me acha lá. Valeu. Mônica, conectada em SP, Bia Porto, Andara, Andaraí, um salve pra galera da Rádio UFRJ, Juliane, da Amplitude Cultural, Denise de Castro, Evelise, Dai, Maciel, Gê Muniz, Carol Torres, Luciana, na Aviação Francesa, Luli, Denise OM, Solange Cruz, Greg, professor Gregory, Baba Abdo, todo mundo que tá conectado, galera, manda um salve aí, quem eu esqueci, Jason Dias, o High Society. Agora uma música sobre morte, sobre guerra, sobre civilização. A Velha da Capa Preta, Jussara Marçal, música de Ciba Veloso. Um, dois, três, foi. Pou. E a morte anda no mundo vestindo mortalha escura e procurando a criatura que espera a condenação. Sem vontade de morrer e mas ela ordena que não. Quando o corpo cai no chão, se abre a terra e lhe come como uma boca com fome, mordendo a massa de um pão. E a morte anda no mundo espalhando ansiedade, angústia, medo, saudade, sem propaganda ou esparro. Sua goela tem pigarro, sua voz é muito rouca, sua simpatia é pouca e o seu semblante é bizarro. E a vida é como um cigarro que o tempo amassa e machuca, e a morte fuma, bituca e apaga a brasa no barro. E a morte anda no mundo na forma de um esqueleto, montando um cavalo preto, pulando o ser que cancela. Bota a cara na janela, entra sem ter permissão, fazendo a subtração dos nomes da lista dela. Com a risada amarela, é uma atriz enxerida, com presença garantida no fim de toda a novela. Tem moqueca, tem siri, tem siri com moqueca, moqueca de siri, siri de moqueca e moquecas de siri. Marcela Tavares, conectada no Rio. Um abraço. Gabi Amarantos, Dona Nete, Mestiça, arroba moqueca siri nas redes sociais. Mas eu adoro ver. Teu jeito mestiço faz lembrar o feitiço que tem. A cabocla bonita do Pará. Mas eu adoro ver. O teu jeito cigano, ele é índio, ele é meio capano, eu. É a mistura de três raças, onde o sangue se entrelaça. Na terra de Santa Maria do Grã-Pará, de Guaími a Baixo, fomos descendentes. Eu sou de uma tribo valente que lutou. Os mundurucus, os tembés, gravador. Meu amor, eu sou nativa, cativa, cativa, cativa, eu não sou. E mais, eu sou prisioneira do amor. E mais, lembra bem o feitiço que tem, que tem, que tem. A cabocla bonita do Pará. Mas eu adoro ver. Eu adoro ver. Mas eu adoro ver. Eu adoro ver. Mas eu adoro ver. O jeito cigano é meio índio, ele é meio cabano. É a mistura de três raças, onde o sangue se entrelaça na terra. Na terra. De Santa Maria do Grão Pará. De Guaimiaba somos descendentes. Eu sou de uma tribo valente que lutou. Cativa eu não sou. E mais, eu sou prisioneira do amor. E mais, eu sou prisioneira do amor. Sou nortista sobrejeira brasileira. Agora, Jurema Paz, do Tegatri. Um shotzinho. Único shot de hoje, tá? De Chico César. Jurema, Jurema. Beijo, querida. Jurema, Jurema. Fita de cinema. Praia de Iracema. Maresia Pena, será que era eu? Doido de feira. Sol pela moleira. Baque britadeira. Queira ou não me queira, será que era eu? Dança de garrote, quando dá o bote, no chiado shot, mesmo que eu não note, será que era eu? Dança de garrote, quando dá o bote, no chiado shot, mesmo que eu não note, será que era eu? Jura, me jurema, jurema, me jure, para que procure onde estava. Queira ou não me queira, será que era eu? Dança de garrote, quando dá o bote, no chiado shot, mesmo que eu não note, será que era eu? Dança de garrote, quando dá o bote, no chiado shot, mesmo que eu não note, será que era eu? Jura, me jurema, jurema, me jure, para que eu procure onde estava. salva de palmas para a Rádio Comunitária Campeche. Foi agraciada hoje com o Prêmio Mérito Cultural da Fundação Catarinense de Cultura pela Lei Paulo Gustavo. Festa, Aná, estreando. Opa, lançamento no Muqueca de Siri. Aná tá sempre. Sol vermelho é bonito de se ver, lua nova no alto, que beleza. Sol de azul bem limpinho é natureza, em visão que tem muito de prazer. Mas o lindo pra mim é céu cinzento, um clarão entoando o seu refrão, prenúncio que vem trazendo além da chegada. As mágoas sem lundu. Bela é o Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Bela é o Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Bela é o Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Bela é o Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Sol vermelho é bonito de se ver, lua nova no alto, que beleza. Sol de azul bem limpinho é na safra, que alegria ver o povo todinho no vulcão, a negrada caindo na folia, esquecendo das mágoas sem lundu. Ela é o Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Ela é o Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Ela é o Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Ela é o Recife pegando fogo na pisada do maracatu. Olhos, sossega minha boca e enche de luz. amor com o meu sofrimento. É a estrela de um horário nobre, a história de um povo pobre, ditada por quem me devia. Minha dor numa galeria pra encher o seu bolso de bem. Familícia lhe faz de refém, minha família quase não se cria. Pra bancar o seu corre, cê migra. Pra virar a carreira, cê migra. Se Natal não consagra, cê migra. E o Sudeste é a mão amiga. E o Sudeste se faz mão amiga. Se Natal não consagra, cê migra. Pra virar a carreira, cê migra. Pra bancar o seu corre, cê migra. Pra virar a carreira, cê migra. Se Natal não consagra, cê migra. Que o Sudeste é a mão amiga. Que o Sudeste se faz mão amiga. Sou locâmbio, se tu aqui mira, que o teu câmbio não chega no norte. No nordeste tem falta de aporte, mas excesso em cultura e raiz. Eu viajo por esse país em um voo retirante high-tech. Monocromo na cor da minha veste, pra palavra ser força motriz. O seu like não me viraliza, não esqueço de onde eu vim. Eu prefiro cachaça a gin e com latino estreita divisa. Pra esse aboio que não cicatriza, eu sou Robin Hood do Agreste. Faço arte e espalho a peste do passado que me trouxe aqui. Do futuro não dá pra fugir. Vou valer toda a sua moeda, partilhar com os meus toda a prata que brilha mais forte na selva de pedra. Pra brincar o seu corre, cê migra. Pra virar a carreira, cê migra. Se Natal não consagra, cê migra. Que o Sudeste é a mão amiga. Que o Sudeste se faz mão amiga. Se Natal não consagra, cê migra. Pra virar a carreira, cê migra. Pra bancar o seu corre, cê migra. Pra virar a carreira, cê migra. Se Natal não consagra, cê migra. Que o Sudeste é a mão amiga. Que o Sudeste se faz mão amiga. Só verde anil

mixagem dele, produção dele com Emília Carmona, Matheus Romero, Alô Alô Marciano, de Rita Lee, A Velha da Capa Preta, Jussara Marçal, Mestiça, Gabriel Marantos com Dona Onete, Jura-me Jurema, com Jurema Paz, música de Chico César, Sonífera Ilha, Carla Sabá, Igira, Igapó das Djalmas e Alice Carvalho, Seu Zé, Vivian Benforge, Jardineiro, Party Ramp, Seco Baix. No fundo estamos ouvindo Manigang, Guiatan, Raira, Morena. Abri essa última parte do Muqueca de Siri com o lançamento de Lourdes da Luz, Viviane Eri, Alan Spirandelli e Quebrante, Me Comer. Uma música antropofágica sobre alto prazer, amor próprio. Ainda vai rolar Ema Platais no remix de DJ Flávia com Y, Carimbó com Marco André, Samuca e a Selva na versão de Tata Ogan, Romero Ferro com Duda Beat, Iago Céu na versão de Dub Dogs e What's Good. Até Mundo Pita ainda tem. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Muqueca com U e QU, sabe, né? Agora toda quinta, das 6 às 8. Mudou o horário, galera. Mais cedo, ocupando todo o poente. Muqueca de Siri, no Bistúdio da Rádio Campestre, com a porta aberta pra quem quiser colar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Me comer. Eu acordei com uma vontade danada. Sabe do que? Sabe do que? De me comer. Mas me comer assim ainda viva, com pelo e tudo. Morder, mastigar, aveia, vulva, óvulo. Aquele cheiro no ar de cravo, canela, escorrendo pimenta rosa, de cheiro caindo, malagueta, biquinho, dedo de moça. E deixar arder, arder, e depois vem aquela dormência. Eu tô é com vontade de me comer. Pode ser até mais simples, marinada no suor, sal grosso da noite, feita no fogo de chão, suculenta, lentamente. E deixar adorar, adorar. Isso sim é dar um bom caldo. Eu tô morrendo de vontade de me comer. Enquanto ainda tá quente, em ebulição, me lambuçar com cada pedaço, chupar todos os ossos, saciar essa água na boca. Vontade muita, vontade louca. Vontade até demais, é. água assim doce mar. Doce mar. Água doce, doce mar. Doce mar. Água doce, doce mar. Água doce, doce mar. Eu venho para me limpar. A única coisa que preciso é te amar. Água doce, doce mar. Eu venho para me limpar. A única coisa que preciso é te amar. Chegar na maré cheia é cantiga de bem querer. O sol vive sem amor, eu não vivo sem te ver. Quem chegar na maré cheia é cantiga de bem querer. Quem chegar na maré cheia é cantiga de bem querer. O bugarim dá o cheiro, o iripá dá o gosto, o carumba. da lua cheia é pouco porque eu te gosto. O clarão da lua cheia é pouco porque eu te gosto. Ah, oh, oh, oh, hey. Vou ensinar sim a pureza a dançar no meu carimbó. Carimbó que remexe e mexe, carimbó da minha vovó. Vai dançando sim a pureza, remexendo pode requebrar. Carimbó, sirimbó é gostoso, é gostosinho, é lindo para. Olá, lê, olá, lá. Misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso, é gostosinho, é lindo para. Olá, lê, olá, lá. Misturei carimbó, siriá. Carimbó, sirimbó é gostoso, é gostosinho, é lindo para. Massariquinho, avua, avua, avua, massariquinho. Massariquinho, avua, avua, avua, massariquinho. O olhar que longe voa, deixa o coração sozinho. O olhar que longe voa, deixa o coração sozinho. Ai, ai, deixa o coração sozinho. Ai, ai, ai, deixa o coração sozinho. Ai, ai. Arrepia meu fio. Agora voltando, Samuca e a Selva, tocou detergente, pedido do DJ Taíra, que sábado estará no Rancho do Pescador, festa Tapioca. Corpo em Brasa, a noite Romero tá Ferro, intensa, meu coração tá livre, o sangue e Duda fervendo, Beat. E você se permite viver. Na seguida, Samuca e a Selva, no remix Tata Oga. Uma parada louca, viver. Fugir desse tempo, deixar o que é triste. Agora é o momento e você se permite viver. Uma parada louca, viver com o coração na boca. Vamos amar sem pudor, viver o calor, descer até o chão da praça. Vai ver o peito tremer, suor escorrer, sentindo meu corpo em brasa. Você se permite viver uma parada louca, viver com o coração na boca. Vamos noite tá intensa, meu coração tá livre, o sangue fervendo e você se permite viver. Uma parada louca. Viver com o coração na boca. Vamos amar sem pudor, viver o calor, descer até o chão da praça. Vai ver o peito tremer, suor escorrer, sentindo meu corpo em brasa. Vamos amar sem pudor, viver o calor, descer até o chão da praça. Vai ver o peito tremer, suor escorrer, sentindo meu corpo em brasa. Se eu me permito, eu quero isso contigo. Peito colado, braço aberto e sem essa de amigo. Tu vem na minha e a paixão é certeira. A gente rasga nosso corpo, nada de brincadeira. Do jeito que a gente se entende, você ainda duvida. Se fosse coisa passageira, não era coisa minha. Mas sabe, garoto, entende como é que é. A gente se curte gostoso onde você quiser. Vamos amar sem pudor, viver o calor, descer até o chão da praça. Vai ver o peito tremer, suor escorrer, sentindo meu corpo em brasa. Vamos amar sem pudor, viver o calor, descer até o chão da praça. Vai ver o peito tremer, suor escorrer, sentindo meu corpo em brasa. E você se permite viver uma parada louca. Viver com o coração na boca. Viver uma parada louca. Viver com o coração na boca. O coração tá livre, o corpo em brasa. O coração tá livre, o corpo em brasa. Se o coração tá livre e o corpo em brasa, cola sábado no Rancho do Pescador, tem a festa tapioca, DJ Taíra e DJ Kibo, maravilha, o que agradecer presente. Tata Ogan Remix, Samu que é a selva, passeando em mim, e depois Iago Sebais, estreando no Moqueca de Siri. O que você quer ouvir? Dá pedido ainda, hein? Dá tempo pra pedido hoje, galera. O que você quer ouvir no Moqueca de Siri? We'll be right back. Ai, meu amor, como pode você não querer mais voltar? Não acabou, nosso rala e rola ainda vai rolar. Volta pra mim, deixa o orgulho de lado, para de fugir. Vem me agarrar, deixa eu te beijar, vai chegando em mim. Quebradeira. Fico tranquilo que eu tô geninho. Traz cangote que eu tô cheirinho. Tô dando até beijo no pezinho. Ai, que vontade de tu. Ai, ai, ai, ai. Fico tranquilo que eu tô geninho. Traz cangote que eu tô cheirinho. Tô dando até beijo no pezinho. Ai, que vontade de tu. Se lá no fundo tu quer mais, tá provocando aqui o que tu quer, rapaz. E essa cara de safado, esse sorriso aí. Tu tá fugindo do chamego do teu nego. E esse corpinho aqui tá cheio de desejo. Fica juntinho comigo, dançando bola e rebola. Quebrando tudo com a tocha, tu para, pensa e volta. Vai subindo a ladeira, sacudindo a poeira. Vai perdendo estribeira. Só me acompanha se tu é da quebradeira. Fico também com o que eu tô de. Eu tô cheirinho. Tô dando até beijo no pezinho. Ai, que vontade de tu. Ai, ai, ai, ai. Fico também com o que eu tô geninho. Traz cangote que eu tô cheirinho. Tô dando até beijo no pezinho. Ai, que vontade de tu. Ai, ai, ai, ai. Agora, remix de Lúcio K pra Boa Hora, do Fino Coletivo, que tá de disco novo, galera. Semana que vem vamos tocar o disco novo dessa galera de Copacabana. Olha só quem vem aí. Só quem vem aí. Antes de chegar o dia, pensamento vem e traz. Quem partiu e não devia. Quem te disse que era hora de partir? Hora boa é sempre hora. E botou dentro da mala, pesou na sua mão e sobrou na sua sala. Já perdi toda a alegria e perdi noção da hora. Você disse que viria, e eu digo que demora. Quem te disse que era hora de partir? Hora boa é sempre hora de voltar. De partir é sempre hora, vem pra cá. Já perdi noção da hora. E botou dentro da mala, pesou na sua mão e sobrou na sua sala. toda alegria. E perdi noção da hora. Você disse que viria. E eu digo que demora. Quem te disse que era hora de partir? Hora boa, sempre hora de voltar. De partir é sempre hora, vem pra cá. Já perdi noção da hora de esperar. Quem te disse que era hora de partir? Hora boa, sempre hora. Chamo o Queca de Siri, que vai ao ar pela Rádio Campeche, direto do B-Studio, ao vivo, toda quinta, agora em horário novo, das 18 às 20 horas, ocupando, preenchendo, com essa trilha sonora mais inusitada das galáxias, todo o seu poente nesse verão que se aproxima. Um ferver, galera! Sem chão, malemolência agora. Música de céu. Dub Dogs, What's Good? Veio até mim. Quem deixou me olhar assim? Não pedi minha permissão. Alexa, volume máximo. Não pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Pude evitar, tirou meu ar, fiquei sem chão. Menino bonito, menino bonito, ai, ai, menino bonito, menino bonito. Eu até não pude pude evitar. Tirou meu ar, fiquei sem chão. Ai, que delícia o verão, a gente mostra o ombrim, a gente brinca no chão. Ai, que delícia o verão, a gente mostra o ombrim, a gente brinca no chão. Ai, que delícia o verão, a gente mostra o ombrim, a gente brinca no chão. Ai, que delícia o verão, a gente mostra o ombrim, a gente brinca no chão. Fim de semana é festa e eu tô na beira da praia. Aí eu e minha turma pronto pra fazer zoada. Aluguei uma van e comprei a passagem cara pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça. Ai, que delícia o verão, a gente sai pra curtir, bebe até cair no chão. Ai, que delícia o verão, hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão. Beira da praia, tá eu e minha turma pronto pra fazer zoada. Aluguei uma van e comprei a passagem cara pra poder pagar o frete e sobrar o da cachaça. Ai, que delícia o verão, a gente dá pra curtir, beba até cair no chão. Ai, que delícia o verão, hoje eu vou me divertir, vou catucar com pressão. Barato total. Mundo Bita. Love. Barato total, esse Muqueca de Siri. Na última parte do programa ouvimos Me Comer, Quebrante, Luz da Luz, Lívia Neri e Alan Spirandelli, Doce Mar na versão da DJ Flávia, Gemma Pratais, não sei como pronuncia, Marco André com Clarão da Lua, Sim a Pureza e Carimbó da Saudade, queridaço, toca no Muqueca desde o comecinho. Corpo em Brasa, Romero Ferro com Duda Beat. Passeando em Mim, Samuca e a Selva na versão remix de Tata Ogan. Tata, quando é que vem aqui? Tata, Tata Ogan. Gaiato, Iago Sebaes, o Iago. Boa Hora na versão de Lúcio K, Fino Coletivo. Sem Chão, Malemolência na versão de Dub Dogs e What's Good, música de Céu. Ombrim, Ai Que Delícia o Verão, Marina Sena, Chicão do Piseiro, Rony Bruno e MTS no Beat. Barato Total, Mundo Bita, Gilberto Gil e Gal Costa. No fundo estamos ouvindo DJ Nirso, Citronel ou Citron, no meu inglês, Praça Paris. Esse programa muito especial teve a visita do DJ Taíra, que sábado, agora 25 de novembro de 2023, opa, ó velho caduco. 2023, estamos em 2023. O Lula não deixou de ser presidente, ele voltou a ser presidente. Então no sábado, 25 de novembro, tem a festa Tapioca. Tapioca Underline Festa no Instagram. Produzida pelo DJ Taíra, no Rancho do Pescador. Das 10 às 5 da manhã. Às 10 da noite, às 5 da manhã. Participação, convidado DJ Kibo. Muqueca estará presente. Chega lá para trocar uma ideia, fazer um pedido musical. Pro programa. Não vai atormentar a vida do Taíra. Enfim, vamos lá dançar, galera. Dançar na brita, dançar no mar. Um abraço pro Rafa do Rancho do Pescador. Falando mais uma vez, Muqueca tem novo horário. Toda quinta das 18, das 6 da tarde às 8 da noite, ocupando todo o seu poente. Quer trocar uma figurinha conosco nas redes sociais? Arroba Muqueca Siri, Muqueca com U e que U. Muquecasiri@gmail.com, nosso e-mail para quem quiser mandar material pelo Google Drive. No meu Copacabana English. Fechar o programa com o nosso convidado de hoje. Versão dele pra faixa Muqueca. Muqueca, no caso, com O. E Capitão Planet, Zuzuka Poderosa e Rafael Futura. Mas antes vem mais aí, DJ Nilson. Vai voltar. Loungezinho gostoso. Todo domingo, 11 da manhã, tem o repeteco do programa gravado. Elisa Pacheco, querida, na escuta, um beijo enorme. Maria Mara Piaz. Achei a galera do Rio, Marcela Tavares, Bia Porto, Greg, Daniel, Ana, Cacá Beltrão, Diego Mira em Salvador. Parabéns pelo Vitória. Eu sou o Siri, vulgo Conrad Rose, Semana que vem eu tô de volta. Tudo fica documentado ad eterno no archive.org. archive.org. Ora eu, mamãe Oxum. Ogunhê, meu pai. Saravá, minha preta véia. Dona Mariazinha, Iá. Benção, mãe Rosa. Benjamin, agora o programa é mais cedo. Há tempo de comer ainda, brincar, estudar e só depois pra cama. Dá tempo até de jogar bola, Benjamin, e assistir o jogo do Flamengo, comecinho. Saudações rubro-negras. Paz, saúde, sorte, trabalho, luta, direitos humanos. Carícias, prazeres, beijos, orgasmos e muita muqueca. Sábado, galera, no Rancho do Pescador, hein? Tapioca Underline Festa. Porto, vem saborear a moqueca. Vem botar uma lagueta. Quando é que você vai participar de novo, Bia? Você pica o tomate, o pimentão e deixa descansando no leite de coco. Enquanto isso, você refoga a cebola e a carne de siri pré-lavada, refoga no dendê. Aí você mistura tudo e deixa em fogo baixo, meia hora, fogo médio, devagarzinho. Solta a favaca da serra ou coentro. Rola colocar um camarãozinho, marisco. Se o siri for muito forte, pois siri de mar não for de cativeiro, dá pra diluir no cação, que é o chuchu do mar. Vai ficar mais ameno o gosto. Muqueca. Para cada quilo de carne, uma colher de sopa de sal. E tá feita a moqueca de siri. cheiro verde no final, camarãozinho, se for soltar descascado, ou com casca mesmo no final, pra ele não ficar borrachudo. Não tem segredo não, galera, o que é muito fácil. Até a próxima. Olha, aqui tu tem moqueca, tem siri com moqueca, moqueca de siri, e siri de moqueca e moquecas de siri.